Mais um Sense Wave começando aqui na Sense, tudo bem? Sense Wave, o podcast para você viajar. Agora que vocês já estão mais inteirados do que é o Sense Wave, bom, não custa nada lembrar, é um programa com anos e anos de pesquisa que traz para você o melhor da música chillout, ambient, vaporwave, retrowave, até soft rock. Tem de tudo aqui no Sense Wave. E tem também a participação do Ricardo Marques fazendo o tarô. Ele entra depois, sempre mais ou menos depois da sexta música. E para começar esse Sense Wave, essa edição 2 da primeira temporada, a gente vai fazer um pouquinho, sabe do quê? De Manchester. A parte do final dos anos 90, do final dos anos 80, começo dos anos 90, que é a vibe em Manchester, que é a cidade inglesa de muitas bandas boas, ela ficou meio... Bom, tinha clubes muito bons, casas noturnas muito boas, bandas muito boas. O estilo variava muito, né? Era desde o British Rock, né? Um pouco que as bandas de Manchester, Por que Manchester? Porque eram clubes, era o que eu ia falar, eram clubes que era uma loucura, né? Tocava muita música viajante, tocava também, rolava muita droga. Então ficou com esse apelido, né? Mas é claro que esse movimento deu mais ou menos origem àquele Britpop que a gente se acostumou a ouvir ao longo da década de 90. Pode-se dizer que influenciou bandas como Blur, por exemplo. Então a gente começa com Happy Mondays, com Hallelujah, e depois tem o 808 States. Duas bandas das mais famosas da cena de Manchester, tá ok? We'll be right back. Esse é o 808 State da cena de Manchester com Pacific 202. O 808 levava esse nome por conta dos teclados que eles usavam, né? Aquele modelo 808 da Holland, né? Legal esse som. E algumas coisas curiosas. Esse som... Bom, antes teve o Hallelujah, o som do Happy Mondays, de 1989. E esse som aqui, o Pacific State, também é de 1989. Coisa interessante que nos 6 meses antes de fechar o Clube Hacienda, que é o clube mais clássico, que era de propriedade dos caras do New Order, que é onde se desenvolveu mais a cena de Manchester, em Manchester, na Inglaterra, durante 6 meses antes do clube fechar, era a última música que tocava sempre. Era essa Pacific State, ou Pacific 202, do 808 State. Legal, né? Imagina você estar numa balada e depois daquelas coisas mais dançantes, no final o cara joga isso, que não deixa de ser uma música dançante, né? E dá aquela relaxada, como é um intuito do Synthwave também. Bom, a gente vai dar segmento ao Synthwave com uma música que é fantástica, é lindíssima. A Juliana Barrick, compositora americana, com One Half. I guess I was asleep, the night was waiting for. Como essa versão de Finally é deliciosa, né? The XX fazendo Finally do Kings of Tomorrow. A versão original dessa música a gente toca aqui no Sans Mix todos os dias, às 10 da manhã e às 3 horas da tarde. Sim, demais, demais. O Kings of Tomorrow fez essa versão de Finally em 2013. Kings of Tomorrow. O The XX fez essa versão de Kings of Tomorrow dessa música Finally em 2013. Antes teve... Ah, demais também, hein? A Juliana Barwick, americana, compositora, ela é demais. Você vai ouvir bastante aqui no Sans Wave, tanto a Juliana Barwick quanto o The XX. É demais essa música dela, a One Health. Se eu não me engano, tá no segundo álbum de estúdio da Juliana Barwick. Vou confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo. É Nepent, o nome do álbum. Vai participando, www.senscast.org/chat ou senscast.org/contato. Estamos ao vivo, né? Senzoi é apresentado ao vivo às segundas, às 23 horas. E estamos ao vivo, tanto que é 23h24 agora. O podcast para você relaxar e viajar. Senzwave. Daqui a pouquinho tem o Ricardo Marques com um tarô. E agora a gente vai com Quantic, que é o projeto do Will Holland. E a Time is the Enemy. Senzwave. We'll be right back. Aí é muito bacana. Som da Macintosh Plus, que é a Vectroid, né? A gente toca ela aqui na programação. É Lisa Frank 420 e Modern Computing é o nome desse som, que tá no álbum Floral Show, que é um dos principais álbuns do estilo Vaporwave. É, o álbum é de 2011. Essa música leva samples de Diana Ross, né? Deixa eu pegar aqui o nome da música, Diana Ross, It's Your Move. E antes a gente rolou, essa música tem esse nome Lisa Frank, porque a Lisa Frank era uma empresa que desenhava aqueles cadernos super coloridos, sabe? Aquela coisa meio psicodélica, mas bubblegum, sabe? Meio de chiclete, essas coisas assim. É, fazer a capa de caderno, estojo, essas coisas aí. É, e antes a gente rolou quem? O Quantic, com Time is the Enemy, que leva samples de Get Ready do Rare Earth naquela parte da guitarrinha, né? Isso. E ele é inglês, mas ele é radicado em Londres, o Will Holland, que é, ele toca sob o codinome Quantic, produtor, radicado nos Estados Unidos, em Nova York. Então, continua, puxa sua cadeira, reclina sua cadeira, deita, faz aí o seu ritual de relaxamento, e que agora vai ter o Ricardo Marques com tarô aqui no Sense Wave, tá ok? Daqui a pouco a gente volta com música. Boa noite, pessoal. Aqui é o Ricardo Marques, mais uma vez com vocês, e esse é o Wave Cards. Hoje eu trago a carta do Hierofante. O Hierofante, antigamente ele era chamado de o Papa nos antigos baralhos de tarô. E ainda existem alguns baralhos que usam essa nomenclatura. Essa carta, ela representa a conexão do mundo espiritual com o mundo terreno. Então, representada por uma figura muito importante de conexão e de transmissão da palavra divina. O Hierofante, quando ele surge no jogo, ele sempre traz consigo sabedoria advinda de conselhos. Ele é sinônimo de educação, sistema de crenças. Então, quais são as bases morais, éticas, de valores, no que nós acreditamos? De onde vem todo o nosso acúmulo de conhecimento? Qual o valor que a gente dá para os conselhos? O Hierofante, ele também costuma significar o surgimento de um mentor ou de cerimônias. Assim, ele pode indicar algum casamento por vir ou o surgimento de alguém que vá trazer toda essa baila de conhecimento e educação para a sua vida. Através de conselhos, através de uma educação formal. Por isso ele pode ser um professor ou ainda alguém da sua congregação. Ele pode ser alguém mais velho, que você já conheça e que pode desempenhar esse papel de mentor na sua vida. Mas voltando o foco para nós mesmos, que papel é esse que nós exercemos também na vida dos outros? Nós somos mentores de alguém? Ensinamos alguma coisa? Qual é esse sistema de crenças e valores que nós passamos para frente? Ele realmente é divino? O Hierofante, então, trata principalmente de convenções sociais. E fica de novo como questionamento o nosso parecer e a nossa posição perante essas convenções. Nós as seguimos, questionamos, entramos em confronto, sempre geramos um conflito quando essas convenções aparecem. E dentro de quais estruturas, com quais mentores, nós optamos por seguir ou batalhar com essas convenções? Por último, essa carta, ela fala do perdão. Às vezes visto como uma qualidade, às vezes visto como uma virtude, uma dádiva, ou algo até inalcançável. Mas o perdão trazido pelo Hierofante é o verdadeiro perdão, principalmente porque passa pela centelha divina, independente da fé, e chega até o nível humano. Então, como último conselho da carta de hoje, fica: qual é a sua posição em relação ao perdão? Principalmente com você mesmo. O perdão é algo alcançável? Leva muito tempo? É dolorido? Que tipo de coisas você consegue perdoar? Esse perdão, ele está vinculado com o teu sistema de crenças? Com a educação que você recebeu? Então deixemos todo esse mar de conselhos e educação, sabedoria, crenças nos inundarem para que nós possamos atingir essa grande virtude do perdão e sabermos navegar melhor esse caminho com todas as ferramentas disponíveis nas convenções sociais e que saibamos utilizá-las a nosso favor. Sempre respeitando o tempo e o espaço do outro. Hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço. Boa noite.

Isso aí é o Contruiz. Legal esse nome, né? Em vez de Tom Cruise, Contruiz. É um trocadilho, né? Com o nome do Tom Cruise, que era um ator muito famoso nos anos 80. Quem não sabe quem é Tom Cruise, né? E esse estilo, o Retro Wave, ele revisita muito essas trilhas sonoras dos anos 80. Essa música dos anos 80 feita com sintetizadores, bastante sintetizadores. E o Contruiz, que na realidade ele se chama... Deixa eu pegar aqui. Pra não falar besteira, Seth Haley. E ele é de Nova York. E, bom, essa música, a do Contruiz, que é muito legal, se chama, deixa eu pegar aqui, Broken Date. E ela é de, deixa eu ver se a tag me ajuda aqui, ela é de 2011. Tag me ajudou. Tag ajudando, Max Tab no Sense Wave, isso é bom. Antes teve Mold Selector, que são da Alemanha, né? Uma dupla de produtores alemães, da cidade de Is German Electronic Music Duo. Isso tô vendo na Wikipedia, né? A cidade é Berlim. Eles são de Berlim. Com os vocais do Thom Yorke do Radiohead. Thom Yorke, Mold Selector, Radiohead. Você vai ouvir muito no Sense Wave. Essa deles foi a... Broken Date foi a do Contruiz. Essa música deles... Vamos pegar aqui, já solta o BG. Então, a gente tocou o Mold Selector e o... com os vocais do Thom Yorke e o Contruiz com Broken Date aqui no Sense Wave. Bom, e agora a gente vai continuar nessa praia do Broken Date, do Contruiz. A gente vai tocar Mega Drive com Total Control. Thankful. 30 seconds, he dies. You come back in, he dies. They're talking about you, boy. som do Kavinsky com a vocalista brasileira Love Fox, Nicole. E essa música, Night Call, ela entrou para aquele filme Drive, né? De 2000. E, vamos ver aqui, o filme Drive é de... Bom, a música é de 2011, que 1900 nada, 2011. E o filme também é o Drive de 2011. Que tem o título aqui no Brasil de Risco Duplo. Não, Risco Duplo é em Portugal. Aqui no Brasil é Drive mesmo. Olha, isso é bem mais legal, né? Eu não gosto dessas traduções de nome. Eu acho que sempre ficam muito patetas. E aqui não. Então ele foi traduzido pro Brasil como Drive mesmo. Antes do Kavinsky com Nicole. E os vocais da... Acho que é Samantha Love Fox que ela se chama, né? A vocalista do Cansei de Ser Sexy. Antes disso, nós tivemos o Mega Drive do álbum VHS de 2012, Total Control. E, bom, estamos chegando ao final de mais um Sense Wave. E agora tem a saideira, né? A gente sempre tenta tocar duas músicas na saideira. Mas acho que só vai rolar uma, hein? É, mas só que essa também que a gente vai tocar é matadora. O som pra gente se despedir, Kate Bush, Running Up That Hill. Daqui a pouquinho eu volto só pra dar tchau. Até já. Ah, essa música é demais. Running Up Daddy Hill, o som da Kate Bush, cantora britânica de 1985, do álbum Hounds of Love. E assim eu me despeço de vocês. E por aqui fica mais um Sens Wave com a produção minha, Max Tab, com a equipe da Sens e a colaboração de Ricardo Marques. Até o próximo.